Faz o Senhor. Pode parecer um pedido maluco, mas eu vou pedir para você ser um sem vergonha. Hoje ou amanhã você vai precisar ser um sem vergonha. Salmos 50, 15, Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te aliviarei. Na hora da angústia, não pode ter vergonha de clamar ao Senhor. E clamor não é apenas falar. Clamor é trazer para fora um grito em fé diante de Deus o Pai, em nome de Jesus, com a certeza que você vai receber o socorro e com a certeza que você precisa porque você está em angústia. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força é pequena. No céu não entra frouxo, não entra covarde, não entra tímido. E vergonha é o medo da desaprovação dos outros. Sejam sem vergonha. Na hora da angústia, clame em nome de Jesus. É onde você vai ter socorro. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.